chocar. Sou esse ser humano que tem eu te amo, que tava faltando na vida sua. Largue essa rua. E esse ser humano que tá se humilhando, quer te ver de branco, não só te ver nu. É o amor dando tapa na cara da nossa amizade. Chama no sol. Repertório novo do DF. Confia, bebê. Portal do Arrocha. Já fez assim. Pra mim, preciso ser amada, mas vive na boca da noite beijando só bocas erradas. Cara a cara e comigo dizendo que não achou cara. Sou esse ser humano que tem eu te amo, que tava voltando na vida sua. Tapa na cara da nossa amizade.